apartamento. Ganha 10 e gasta 20, não existe entendimento. Notícia ruim vai depressa e a boa no passo lento. Os homens lá do poder deixa meu povão sofrer na lama do esquecimento. Salário não pode ter alegria. O povo parece escravo dentro da democracia. Promessa de candidato, perderam a simpatia. Com a sede de mudança, quem vota tem esperança, mas se afoga na agonia. De quem jurou ser real. Fizeram até um convite, eu nunca vi nada igual. Chegamos ao fim do mapa, convidar até o Papa pra pular o carnaval. Deste país maravilha, no progresso desta pátria, ele é a estrela que brilha. Sou um porta-voz cantador, a voz do trabalhador chegar até em Brasília.